Muito boa tarde, queridos amigos do Confraria, sejam bem-vindos a mais um podcast. Essa vez, um podcast muito especial sobre um filme que vem dando muito o que falar e certamente vocês devem ter ouvido falar alguma coisa sobre eles, que é o filme solo do Coringa. A princípio, eu fui um dos que torceu o nariz, mas bem, após assistir, eu realmente dei completamente minha opinião. Mas isso mais a seguir, né? Bom, aqui quem vos fala é o Marcos, né? Mais uma vez eu estou sendo meu companheiro de podcast, o fã e o mais amado de toda a internet, Antônio de Maricá, né? Que por alguns probleminhas pessoais não está podendo gravar, mas deve retornar em breve. E também sim a nossa Jéssica Jones Sung de Maricá, que também não está podendo gravar no momento, mas deve retornar assim que ela puder. Mas antes de abordarmos esse grande filme, vamos aos nossos patrocinadores após o bip. Bip! E vamos aos nossos patrocinadores. O primeiro deles é o Camisetas Nerds, as melhores camisetas nerds da internet. Tem pra homem, mulher, coluna do meio, votos brancos, nulos, indecisos, não souberam, não quiseram opinar. Tudo muito bem feito pelo senhor Antônio, a senhora Antônio e a senhorita Antoninha. Temos modelos para crianças também, né? Você que é pai, você que é mãe e seu filho fica te enchendo o saco pedindo um brinquedo? Fale com o Antônio que ele fará uma estampa do brinquedo desejado pela criança e fará uma camiseta. E você dará para ele e fala, tá aí, a camiseta vai durar muito mais que o brinquedo. Temos também o canal do Tuninho, onde o Antônio faz um apanhado do mundo geek, do mundo nerd. Fala sobre assuntos diversos. Também temos o Souza Arts 1982, onde o Antônio posta seus desenhos, seus speed drawings. Recomendo muito do Zé Colmeia, que ficou realmente muito fiel ao traço original. Temos também o Aventuras do Tuninho, que é onde o Antônio faz os seus quadrinhos baseados em tudo que vocês possam imaginar. E temos também a Hinata Store, a sua loja de cosplay. Produtos japoneses na internet. O Antônio vai postar para nós o endereço e um print screen. Nós temos pingentes, temos perucas, temos roupas feitas sob encomenda ou a pronta entrega dependendo da roupa. Temos pingentes diversos, temos broches, temos figuras para colecionadores, temos todo um tipo de material. Então procurem no Mercado Livre ou no site Hinata do Naruto, no caso, Hinata Store. E esses são os nossos patrocinadores. Sigamos com a nossa programação normal. Muito bem, indo direto ao ponto. Eu não esperava que o filme do Coringa fosse tão bom. Vou convencer a vocês. Antes de assistir, eu fui um daqueles que ficou muito em dúvidas, porque eu tenho o Coringa do Heath Ledger muito fresco ainda na mente. Foi um grande Coringa. Mas eu preciso dizer a vocês, eu acho que esse novo filme é uma obra-prima da DC. Muita gente fala que a DC não sabe muito bem para onde ir no seu universo cinematográfico. Não acompanho muito de perto porque eu não sou nenhum cinéfilo, mas segundo informações que eu tenho e de fontes fidedignas, vulgo Antônio de Maricá, isso é uma verdade. A DC ela não se consolida como a Marvel, gostando ou não, né? Eu particularmente não gosto, mas é uma coisa estritamente pessoal. Mas eu acho que é com essa nova abordagem que eles fizeram de um filme mais adulto, carregado, de todo um tipo de linguagem diferente, fotografia diferente, entre outras coisas, não tem como dizer uma coisa além do seguinte: é um grandíssimo filme. É uma obra de arte em forma de filme que, na minha opinião, deveria ser exibida em mostras de arte, sabe, de cinema de todos os tipos, porque não é um filme qualquer. Não vou entrar muito na trama para não estragar a experiência de ninguém, mas vou dar uma rápida pincelada sobre os pontos principais. O primeiro de tudo é a atuação de Joaquim Phoenix. Eu confesso que não o conhecia, né, de assistir filmes dele. Não o tinha visto atuar nunca. E fui arrebatado logo de cara com uma atuação digna de Oscar, no mínimo. Se ele não ganhar o Oscar de melhor ator, sinceramente eu não sei o que há de errado com Hollywood. Porque a atuação dele é perfeita. Ele mostra cada camada do personagem sendo criada, né? Do homem que vai desde um homem com problemas de origem psicológica, psiquiátrica, até se tornar o Coringa que nós conhecemos ainda em início de carreira, né? É bom lembrar, bom salientar isso. Mas é muito interessante você ver a degradação para a qual ele vai passando a cada momento do filme. Ele passa por inúmeras humilhações, surras, distratos no trabalho, entre muitas outras coisas que eu não vou adentrar aqui para não revelar muito da trama. Mas a atuação do Joaquin Phoenix foi perfeita. Eu acho que não há o que se possa questionar no quesito atuação, tanto como Arthur Fleck, depois como o Coringa, já sendo formado, né, vendo o mundo se tornando um verdadeiro caos, né, que é a Gotham City que nós conhecemos. Outra coisa que eu acho que tem que ser muito ressaltada, que aliás o Antônio fez uma matéria que eu vou postar para vocês no logo abaixo do vídeo sobre o filme, uma resenha, que tem que ser muito comentada, que é o roteirista, aliás, perdão, o roteiro do Todd Phillips e do Scott Silver, e tendo o Todd Phillips como diretor. Ambos foram perfeitos na construção do roteiro. Segundo o texto de Antônio, que eu vou pegar algumas referências se ele me permitir, tem uma forte influência da Piada Mortal, né, que é por muitos é tida como a origem oficial do Coringa. Não sei até que ponto que é, porque realmente ele é um personagem que tem uma origem tanto obscura, mas eles fizeram um roteiro primoroso, né? Porque todo mundo sabe que o Coringa é um personagem muito complexo. Ele mistura maldade com humor, com muitas, com a violência, com o gangster clássico, né? Com a relação com Batman, que a gente é um ódio, mas ao mesmo tempo existe um respeito entre os dois, uma coisa difícil de ser entendida. E no roteiro ele conseguiu pegar o Coringa e mostrar cada camada do personagem, né? Porque a gente entende o ser humano, né, por completo, mas ele tem várias nuances, né? Alegria, tristeza, elas são premiadas por coisas como a amargura, a euforia, a excitação, não do sentido sexual, mas enfim, algo semelhante à euforia. Tem também o lado da melancolia, que é muito presente no filme. Até na fotografia, que é maravilhosa. Capricharam muito na fotografia. Você vê ali a Gotham City, que a gente sempre viu nas animações do Batman, nos filmes, né? Uma coisa muito interessante: tem um leve tom de sépia na fotografia. para demonstrar o envelhecimento da cidade, né? A decadência, a podridão, o ser humano cada vez mais individualista, mais pobre de espírito, pouco se preocupando com o seu semelhante. Fato que é muito abordado durante a série, né? O próprio Arthur Fleck, antes de se tornar o Coringa, passa por inúmeras situações onde ele é botado à prova por praticamente todos ao seu redor, né? Seus colegas de trabalho, a população, enfim, é uma coisa aterradora no sentido psicológico da coisa. Um outro detalhe que eu tenho que ressaltar, eu acho que a caracterização do Coringa, assim, eu amo o Coringa do Heath Ledger, eu acho que ele deu um show, mas eu considero esse Coringa o Coringa definitivo. Por quê? Porque ele mostra uma construção de personagem muito mais profunda. Você vê aquele homem, que pode ser um homem comum que a gente vê na rua todos os dias, às vezes não dá a menor atenção, e ele vai se degradando, ele vai perdendo a noção da realidade, até no momento que ele se encontra numa situação que ele se transforma, né? Ele passa por uma metamorfose e se transforma no que o Coringa é, né? O que todos nós esperamos do Coringa. Perdão, os cachorros estão latindo, mas eu não tenho como evitar. E é muito arrebatador, assim, muitas situações você vibra com o personagem, apesar das ações dele não serem ações que a gente poderia considerar honestas, corretas, mas tendo em vista os acontecimentos, a gente se identifica com aquilo, né? Porque muitos de nós já passamos pela mesma situação, né? De humilhação, de bullying, que ele sofre muito, entre outras coisas. Não vou me alongar muito no vídeo, né? É só uma rápida pincelada. E eu quero também ressaltar que as locações foram muito bem escolhidas, né? Você nota bem que Gotham City está decaindo. Cada cenário que é mostrado é de uma cidade envelhecida. É de uma cidade que carece muito de infraestrutura. Isso vai muito da ambientação do filme também, né? E, bom, se eles queriam captar a Gotham que eu vi quando criança, nas animações do Batman, e mais recentemente nos três filmes do Christian Nolan, eu vi perfeitamente ali, e até melhoradas. Eu acho que o Todd Phillips e o Scott Silver fizeram um trabalho excepcional. O Joaquin Phoenix tem que ser premiado pelo trabalho desde a interpretação à caracterização, que mostra muito bem a evolução dele como o palhaço do crime. E sem muito mais delongas, né, porque eu vou ter que adentrar na trama, só as pinceladas finaisinhas mesmo. Várias coisas que tem que ser ressaltadas. Primeiro, a atuação do Joaquim, que é magistral, é perfeita. Também a direção do Scott Phillips. O roteiro do Scott, aliás, perdão, do Todd Phillips e do Scott Silver. A fotografia, que é belíssima. A trilha sonora, que eu não vou me lembrar de todos os nomes que participam, mas é muito boa. Há um clima muito tenso no ar o tempo inteiro. Você não vê momentos de relaxamento claros do personagem. Talvez alguns segundos, mas é coisa muito rara. E ele está sempre presente em cena, né? É um fato que consolida ainda mais a performance do Joaquim como o palhaço do crime. Enfim, minha gente, essa é só uma rápida pincelada, então perdão se eu tiver perdido alguns pontos importantes do filme. Mas falando pessoalmente, obviamente, porque cada pessoa tem uma opinião, pra mim é o melhor filme que eu já assisti. Eu acho que o Coringa superou todas as minhas expectativas. Não tem muito o que dizer além disso. Então, quem não viu, assista, porque é um filmaço com F maiúsculo. Então, pessoal, um grande abraço a todos, né? Uma boa a todos, espero ser grato, vocês vão assistir ao nosso vídeo. Curtam as nossas redes sociais, compartilhem o vídeo se quiserem. Nos procurem no nosso grupo do Confraria no Facebook, que é Confraria com 4 no lugar do primeiro A. São todos muito bem-vindos. E quanto mais interação nós tivermos, melhor para nós, porque nós vamos poder melhorar nosso trabalho, fazer uma coisa bem formatada, né, com feedback de vocês, que para nós é muito importante. Então, um grande abraço a todos vocês. Assistam ao filme, porque é maravilhoso. E até a próxima gravação.